Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o quarto bloco de São 189. Esse é o último bloco, tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho das notícias aí que aconteceu durante essa semana. Vamos falar também sobre Eldora e Watkins Glen, né? Bom, foi anunciado no domingo de manhã, uma notícia que foi muito interessante realmente, né? Que vai ser pouco no ano que vem, tá, pessoal? Geralmente pouco vem sendo sempre duas corridas, né? Uma em junho, outra em julho. O ano que vem vai ser as duas corridas no mesmo final de semana. Vai ser uma corrida no sábado e uma corrida no domingo, tá? Só para falar para vocês aqui como vai ser pouco o ano que vem, né, essa corrida de 2020. Vamos ter na quinta-feira, tá? Vai ter a Arca, vai ter na quinta-feira teremos os Plaques, o Qualify e também a corrida. Tudo na quinta-feira, a Arca vai dominar lá, tudo belezinha. Legal, né? Na sexta-feira, pessoal, vamos ter os treinos da Cup Series. Vamos ter os Qualify, vamos ter o Qualify da Truck Series e o Qualify também da Cup Series e os Plaques da Truck Series, né? Então vamos ter tudo na sexta-feira aí, vai ser dois Qualify, né? Tudo belezinha. E no sábado, tá, pessoal? No sábado realmente vai ser interessante, tá? No sábado vamos ter o Plaques da Essence Series, né? Vamos ter a corrida da Truck Series. E vamos ter a corrida da Cup Series, tá? Então, só para relembrar vocês aí, sábado, corrida da Truck Series e corrida número 1 da Cup Series. No domingo, teremos o Qualify da Ignite Series e também a corrida da Ignite Series. Então, domingo vai ter Qualify e corrida da Ignite Series e logo após, teremos a corrida número 2 da Cup Series. E o mais interessante, que essa corrida número 2 da Cup Series terá o grid invertido, ou seja, quem venceu, larga lá no fundão, quem terminou em último, larga lá na pole, né? Vai ser o pole position, então vai ser na P1, né? Posso falar pole, porque realmente pole não vale nada, mas vai ser o P1, né? Vai largar na primeira posição, então vai ter grid invertido, aí com certeza, eu creio eu que vai ter algumas regrinhas, né? Vamos supor, o cara que terminou lá atrás, lá, se mexer no carro pra corrida, ele vai ser lá, vai lá pro fundão, de novo, já larga com o dois no fundão também, né? Eu creio que alguns times ali, que sempre estão lá atrás, talvez eles vão até preferir fazer alguns ajustes no carro antes da corrida, que não pode, não é permitido, né? E vai pro fundão, né? Eu creio que talvez eles façam isso, né? Então, mas vai ser bem legal, tá, pessoal? O básico, de novo, bem rápido para vocês entenderem. Quinta-feira, corrida da Arca. Na sexta-feira, vamos ter os Qualify da Truck Series e da Cup Series para a corrida número 1, né? No sábado, vai ter a corrida da Truck Series e a corrida número 1 da Cup. E no domingo, corrida da Truck Series e a corrida número 2 da Cup Series com grid invertido, né? Então, vai ser um grande final de semana lá em pouco, o ano que vem. Com certeza, eu sou um dos que estou muito ansioso para esse final de semana. E pessoal, ó, haja disposição para assistir isso daí, que vai ser muito legal, tá? Haja tempo, que vai ser demais realmente. Espero e torço para que sejam boas corridas, tá, pessoal? Espero muito que sejam boas corridas, que não decepcione essa jogada que a Nascar está fazendo. Tomara que dê certo isso daí, tá? Realmente, tomara que dê certo. Bom, pessoal, outra notícia que saiu logo depois que acabou o final de semana e pouco, já deixou todos nós, pegou nós de surpresa aí, em plena segundona, tá? Foi aí, depois de um desastre de Jimmy Johnson, lá em pouco parece que foi a gota d'água realmente, tá? E Cliff Daniels vai ser o novo call chief aí do Jimmy Johnson no carro 48, tá? Parece que não gostaram muito realmente aí da atitude do Kevin Madden, que era o autocross chief do Jimmy Johnson, tá? O Kevin Madden vai voltar à lista de engenheiros sênior lá da Entre Motorsports. Não foi mandado embora, não foi dispensado nem nada, ele só vai mudar de cargo, e quem assume é o Cliff Daniels, tá? Esse cara aí, pessoal, ele chegou a trabalhar, né, de 2014 a 2018, né, como um engenheiro um pouco mais longe aí, né, realmente no time 48, mas agora ele vai realmente assumir o carro, né, 48 de vez aí. E já começa agora nesse final de semana o Austin Green, tá, pessoal? Então realmente não vai ser a longo prazo, não. Vai ser já nesse final de semana em Austin Green. Realmente. Tá precisando mexer alguma coisa, precisa mudar alguma coisa, que realmente não dá pra ver o Jimmy Johnson, pessoal, realmente sempre tendo o pior carro, sempre andando um pouco mais atrás que todo mundo aí. O Jimmy Johnson é um multicampeão, um cara que tem inúmeras vitórias aí, se não me engano, 84, número mais ou menos assim, de vitórias, o Jimmy Johnson. Vou até pesquisar aqui enquanto eu falo com vocês aqui. Ele não pode ficar andando lá atrás e errando estratégia, que nesse final de semana realmente foi um grande erro de estratégia do Jimmy Johnson aí. Realmente, oi, pai, errei por um, pessoal. 83 vitórias o Jimmy Johnson tem, tá? Já tô contando que a vitória que ele vai ter com esse Cliff Daniels até o final do ano. Então vai ser interessante, tá, pessoal? O Jimmy Johnson lá em Austin Green, quando chega um crowd shift assim novo, pessoal, realmente o time dá uma renovada. Espero que o Daniels traga uma renovada e quem sabe a vitória pro Jimmy Johnson lá em pouco, tá? Bom, seguindo as notícias aqui, pessoal, nada de grandes coisas, não, né? Tivemos aí tivemos as porradas aí, os toques e empurrões ali, mas um pouco mais acalorados ali, entre o Bubba Wallace e o Daniel Soares. E tivemos também, tá, pessoal, não sei se vocês viram, mas esse vídeo aí correu no Twitter, realmente o Twitter tem uma grande visão, uma boa visão pra quem gosta de NASCAR. O Tony Stewart, né, tava lá em Eldora, lá, tá, beleza, né, lá nos corridinhos de Speed Car lá em Minnesota, não foi em Eldora, não, tava lá em Minnesota. Tava lá, beleza, aí de repente, né, um cara lá começou a falar um monte de asneira pra ele e falar, socou o cara, né, é desesperado do Tony Stewart, falei de milhões, mas do Tony Stewart. É de se esperar o Tony Stewart fazer isso e ir pra briga mesmo, tá? Agora ele tá um pouco mais magro, então agora ele tá mais ágil, então agora ele não apanha tão fácil, não. E realmente foi pra porrada do Tony Stewart lá, deu um soco no cara lá e chegou a turma, não deixa disso, dedo nos olhos, soco pra lá, cotovelada, soco no rim, foi uma coisa feia lá. Mas foi, a turma deixa disso, chegou e apazigou tudo, tá? Bom, pessoal, notícias são essas, tá? Tem algumas outras, um patrocinador aqui, outro lá, a Kruger vai voltar e tá voltando aí de volta JGT Motorsports, né? Vai voltar aí a patrocinar o time lá. Tem o Wild Ranger lá no que faz a NASCAR Pint Series lá no Canadá, realmente venceu a corrida lá em Edmonton e tá aí, segue muito bem no campeonato. E é isso, tá, pessoal? Algumas outras notícias aqui que não são tão interessantes pra passar pra vocês, não. É só uma trocadinha aqui, um particular, blá. E vamos falar do final de semana da NASCAR, final de semana que vai ser interessante, tá? Temos na quinta-feira Eldora, Truck Series vai pro Oval de Terra. Lá sim, realmente deve ter algumas mudanças no campeonato, deveremos ter, né, algumas mudanças no campeonato. Só para relembrar vocês, quem venceu a Dora no ano passado foi Chase Briscoe, o Matt Crafton venceu em 2017, Kyle Larson venceu em 2016, Christopher Bell em 2015, Bubba Wallace em 2014 e o Austin Dillon venceu em 2013 a corrida de estreia, tá? Vai ser interessante quinta-feira, né, que não vai ser nem chegar no final de semana. Vai ser interessante lá. Chase Briscoe falou que vai voltar a correr. Realmente ele vai correr, tá? Não só vai voltar a correr, vai correr mesmo, né? Essa corrida aí de Eldora. E quero só ver o que esse pessoal vai fazer aí, tá, pessoal? Aqueles pistoleiros vai sempre vai aparecer, como o David Donaldson, tá? Realmente ele vai aparecer lá, vai estar lá fazendo coisa. Esse cara é muito bom, tá? É um cara que corre na terra aí já há algum tempo. É um cara que eu quero ver o que ele vai fazer aí. Deve fazer alguma coisa diferente. Claro que vai correr no melhor time, né? Vai estar no melhor time preparado aí, mas vai estar incomodando a galera aí, tá? Temos outros pilotos também que vai aparecer, tá, pessoal? Nesse final de semana lá. Ah, temos também outro cara, um outro nome interessante aqui, que é o Justin Shiflett. Esse cara também anda super bem em ovais de terra e speed car. Mas vamos ver o que eles conseguem de diferente nesse final de semana. Ah, tem também um outro cara aqui, Colton Gunnelong. Pode ficar de olho nesse cara aí também. Vai estar com o do Johnny Mecek. Fica de olho nele também, que ele anda muito bem também. Esse cara, Colton Gunnelong. E é isso, tá, pessoal? Lembrando e passando para vocês os horários aqui da Truck Series em Eldora, tá? Na quarta-feira vamos ter dois partes, não vai ser televisionado, só League Board e, claro, aquele acompanhamento básico ali, que consegue ver ali no Twitter, tá? Geralmente quem tá na pista posta uma fotinha, vai falando o resultado, como é que tá ali o andamento ali dos partes, tá? Então vão ser dois, um às 8 horas e oito às 10 horas da noite. E na quinta-feira, sim, aí sim vai ter... Vai ser televisionado, né? Vai passar na Fox Sports 1 lá nos Estados Unidos. Não sei se o Brasil vai passar ou não. A corrida da Truck Series, eu não sei. Não olhei a grade, também não vou olhar, que não vai dar tempo de estar gravando com vocês. Mas eu acho que deve passar sim. Eu acho que deve passar pelo horário. Deve passar pelo horário, tá? O Qualify, tá, pessoal? O Qualify, não, as corridas de Qualify, que aqui é um formato diferente, tá? São divididas em baterias, as baterias ali, cada vencedor aí já vai garantido para a corrida. E também leva o warning up, que geralmente é o segundo colocado, tá? Então esses caras já vão avançando ali para a corrida principal e depois temos a repescagem também, né? E tudo isso começa às 8 horas da noite e às 10 horas começa a corrida principal, que geralmente também posso estar enganado, mas geralmente costuma ter 100, 110 ou 120 voltas, né? É dividido também em três estágios, deve ser 30, 30 e 60, né? Mais ou menos isso daí, ou 40, 40 e 80 e 50, mais ou menos uma coisa por aí vai ser essa corrida. Eu não vi os números da corrida, tá, pessoal? Não vi os números principais aí que vai começar a corrida. Eu até posso procurar aqui para vocês aqui para ir falando com vocês, tá? Mas eu não tenho certeza desses números aí, como vai ser, tá? A divisão da corrida de Mustang, mas geralmente costuma ser 120 voltas, né? Bom, o que se esperar de Eldora, tá? Tudo, tá, pessoal? Que é uma corrida diferente, uma corrida que não é sempre que se corre. É claro que já tá correndo desde 2013, tá correndo lá, então já tem o pessoal já que tá mais... preparado, vai ter os pistoleiros da vida, vai ter alguns caras que já são acostumados em terra, mas vão estar em carro de frente, vão estar nos truques, não nos carrinhos deles, né? Mas são caras que conhecem, andam muito bem e sabem do comportamento do carro na terra, né? Então esses caras aí podem aparecer, uma bateria aqui, uma bateria ali, podem aparecer e fazer a diferença ali em Eldora. Mas eu creio que na corrida principal, né? Realmente os caras que estão disputando o campeonato ali, talvez eles realmente apareçam com força maior, tá? Não vou postar no vencedor, que vai ser Eldora, é Eldora, tá? Eldora, tudo pode acontecer. Tá tudo bem, é 5 voltas no final, fica tudo mal, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Aqui, ó, achei isso mesmo, ó. Eu tava com o número 75, 70, 70 alguma coisa na minha cabeça, são 75 milhas, tá, a corrida. Os estágios são 40, né? Depois 40 e 150 fechando, tá, pessoal? Então, vai ser na volta 40 aí, o estágio número 1, até a volta 90 com o estágio número 2 e até a volta 150, fechando a corrida principal, o estágio número 3, tá, pessoal? Serão 5 corridas classificatórias de 10 voltas cada uma e teremos a corrida de última chance com 15 voltas, tá? Vai ser tudo transmitido pela Fox nos Estados Unidos e também a rádio MRN. Eu gosto muito de ouvir pela rádio, tá, pessoal? As últimas corridas aí eu venho até acompanhando pela rádio aí. Como foi a corrida em pouco, eu acompanhei metade da corrida pela rádio MRN. Não pude, né? Tava vendo a corrida ao vivo. Cheguei em casa, já peguei o stream, claro. O stream, né? E coloquei na NBC lá nos Estados Unidos, né, pessoal? Pra acabar de acompanhar a corrida por vídeo, né? Então, quem não tiver, tá, pessoal? Puder assistir a corrida aí, gostar, quiser ouvir, né? Chama eu lá, pode chamar arroba Léo Guinho, Twitter e Instagram. Pode chamar eu lá que eu vou passar pra vocês o link da rádio e do stream também, se eu tiver, com certeza vai rolar o stream, eu vou passar pra vocês também, tá? Bom, pessoal, então seguindo a programação, aí é o dono, né? Belezinha, 10 horas largada ali, né? Costuma ser uma corrida meio complicada, tomara que seja uma corrida complicada, seja uma corrida boa, eu espero que seja realmente, né, uma corrida complicada e boa em Eldora. E depois temos aí na sexta-feira o Watkins Glen, tá? Lembrando que na sexta-feira apenas 2 quartos, tá? Vai ser só a Arquicílio vai estar na pista, vai ser o seu primeiro quartos às 1h30 da tarde e às 3 horas da tarde o segundo. Não tem transmissão de televisão, que a televisão ainda está focada, tá? Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas está focado e acompanhando, né, os jogos pan-americanos lá em... Esqueci da cidade que é lá. Em Lima, né? Então a TV está um pouco focada lá nos jogos pan-americanos acontecendo lá em Lima. Lembrei. Então, algumas prioridades da televisão. Então, a NBC não vai passar, tá? Como a NBC agora passa tudo, tá? A NBC não vai. O ano passado, né? A Fox ainda passava. Ano retrasado, aliás. A Fox passava, pelo menos os parques ela passava. Agora não. Agora tudo é NBC, né? Porque é esse novo contrato aí. Então, a NBC não vai ter grade disponível para passar. E jogou. E espera resolver tudo no sábado, tá? No sábado sim, tá, pessoal? No sábado vai ser tudo transmitido, tá? Os dois parques acontecem na sexta-feira das Series, então no sábado temos o Qualify, vai ser transmitido, e a corrida também na NBC, tá? Então lá, tudo belezinha, tudo normal. Como foi pouco, tá, pessoal? Vamos ter em Office Green e... Como foi pouco, tá? A Cup Series, né? Vai ter os dois packs no mesmo dia, no sábado, e o Qualify também, tá? O Qualify acontece aí após a corrida da Xfinity Series, tá? Acabou a Zipo 200 ali, a brigaiada, a porrada que com certeza vai ter empurrão, vai ter carro rodando no final da corrida, né? Vai ter carro muito louco, com certeza acabou a bagunça lá em Watkins Green, vai ter, né, o Qualify da Cup Series, tá? E no domingo, tá? Só lembrando pra vocês, corrida da Series, tá, pessoal? Às 4 horas da tarde. E no domingo, tá? Mesmo horário, 4 horas da tarde, vamos ter a corrida da Cup Series, tá? Então, um grande final de semana está por vir aí. Quinta-feira, vamos colocar só horário de corrida, tá, pessoal? Quinta-feira, 10 horas, Truck Series em Eldora. Sábado, 4 horas, a Action Series, tá? Logo depois da corrida da Action Series vai ter o Qualify. Eu ia falar sobre o não falei do Qualify. E no domingo, 4 horas, também a corrida da Cup Series, tá, pessoal? Então, notem na agenda aí, se preparem, tá? Quem não quiser ver, pode ouvir pela rádio, me procure que eu mando pra vocês aí. E espero que vocês tenham gostado da edição 189. Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Sempre ao meu podcast, que aliás não é meu, é seu, é nosso, tá, pessoal? De meu aqui não tem nada. Só tem a voz que vos fala, tá? A única coisa que é minha aqui, mas o podcast é feito 100% pra vocês, tá, pessoal? Então, que vocês que gostem e amam NASCAR, tá? Eu prefiro falar só de NASCAR, não ficar pulando categorias aí, pra gente fazer um negócio bem feito, de boa qualidade, tá? Então, muito obrigado, uma boa semana pra vocês, cuide-se bem, semana que vem estamos de volta com a edição número 190 pra falar o que aconteceu em Eldora e também o Watson Green. Fiquem com Deus, um abraço e cuide-se bem, pessoal.